O mundo é louco, famílias estão se destruindo. Por falta de dinheiro, tem criança se prostituindo. Perde a inocência, trampando desde muito cedo. Moleque olhando o carro com cigarro entre os dedos. É desse jeito, infelizmente é o que eu vejo. Não existe mais amor, se extingue o respeito. Tem mãe vendendo filho, tem filho matando os pais. Na ilusão de grana fácil te apunhalam por trás. O dinheiro gira o mundo e todos querem sua cota. Não importa o caminho que vem, cava a própria cova, sou enterrado mais cedo, se privam da liberdade. É tudo pelas ossas, tanto faz se tem caixão de grade. Já não se mede mais as consequências dos seus atos. A verde matou o amor, a humanidade no buraco. Tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Muita corrupção por querer, mas muito pouca por saber. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver. Jogador de Santa Fé, cantor desfilando de Maserati. É o que faz moleque entrar no crime mais cedo ou mais tarde, pra depois se matarem na hora da partilha. O malote vem ganância dizimando as famílias. Quem te mata é quem cria, você não passa de um nada. Sobrevive com básico e termina na vala. Quem tem a vacina é quem injeta o vírus no seu corpo. Poucos te querem vivo, mas muitos te querem morto. Pagamos alto preço pelo simples fato de tá vivo. E tudo vai dinheiro até pra ter o amor de Cristo. Aí fica difícil, não tem em quem confiar. O negócio é me armar de conhecimento e lutar. Como escolher as armas certas sem desviar o destino? Como seguir com os pés no chão com tantas pedras no caminho? Todo mundo tem o preço e quase ninguém tem valor. Quando a oferta for feita, me mostra o seu, por favor. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer.